Viajando ao fim, sente essa parada. 3, 1, só. Kamikaze. A névoa do véu que cobre o quintal, alecrim com mel brota desse chão. Ontem plantei pra mim, no meu quintal vai dar bom. Hoje colhi pra nós, no meu quintal vai dar bom. A névoa do véu que cobre o quintal, alecrim com mel brota desse chão. Ontem plantei pra mim, no meu quintal vai dar bom. Hoje colhi pra nós, no meu quintal vai dar bom. Plantação de erva no meio da quebrada, buquês de papoula pras menina apaixonada. Começo de lombra, vai, começo de lombra. Vende-se pulos de bob multiplicado por 100. Ontem plantei pra mim, hoje colhi pra nós. Sexo, maconha, playstation bem cozidos, combinação perfeita pro meu mundo proibido. Agora o céu é o chão que eu piso, o céu é o chão que viajo. Bob brasileiro de Mizuno rebaixado. As nuvens desceram, as pedras subiram. É gravidade zero no meu mundo colorido. Nunca vi no hospital porque fumou demais, mas vi uma pá no soro porque chapou demais. Ela é ilícita pra eles, mas é lícita pra mim. Ela é veneno pra eles, mas é remédio pra mim. Ô lugar de olhar chinês em brasileiro, de peão a rei, dama, puta no tabuleiro. Sem torre, o jogo nego é ganhar dinheiro, fazer muita fumaça e se ver bob no espelho. A névoa do véu que cobre o quintal, alecrim com mel brota desse chão. Ontem plantei pra mim, no meu quintal vai dar bom. Hoje colhi pra nós, no meu quintal vai dar bom. A névoa do véu que cobre o quintal, alecrim com mel brota desse chão. Ontem plantei pra mim, no meu quintal vai dar bom. Hoje colhi pra nós, no meu quintal vai dar bom. Deixei de lado as ampola pra fumar ou não fumar. Vivo um romance com Gomorra e eu te digo porquê. Eu até gosto de fumar, mas eu adoro vender. Uns vem pegar na minha mão, outros quer me fuder. Uns quer pagar de ladrão, outros quer me prender. E eu só quero um cifrão, a la Jamaica. E ver fumaça vira grana quando a brasa acender. Vamos pro frevo sabadão, domingão matinê. Passa na ola do lago pra degustar na guilhê. Fecha com as mina no pontão e vamos pro rolê. Mais uma noite mil loucura, hashtag prazer. Após a consulta no véu, rola o cine privê. É tudo ao vivo no motel, então esquece a TV. Espelho brilha como o céu, faz louco enlouquecer. Antes do crime virei réu, mas o que eu posso fazer é viver. A névoa do véu que cobre o quintal, alecrim com mel brota desse chão. Ontem plantei pra mim, no meu quintal vai dar bom. Hoje colhi pra nós, no meu quintal vai dar bom. A névoa do véu que cobre o quintal, alecrim com mel brota desse chão. Ontem plantei pra mim, no meu quintal vai dar bom. Hoje colhi pra nós, no meu quintal vai dar bom. Pra mim, colhi pra nós.